Projeto X Podcast. Senhores, iremos começar mais uma reunião do VTA, os Viciados Tecnológicos Anônimos. Por favor, se apresentem. Olá, meu nome é IM e eu estou sem meu celular, meu smartphone, há 3 horas. Não mexo nele há 3 horas, embora eu esteja aqui mexendo no meu 3DS nesse exato momento. Eu já consegui ficar sem mexer com meu celular 3 horas. É um vitorioso. Eu acho isso um grande avanço. Parabéns. É um vitorioso, parabéns. Palmas para o nosso amigo Yemi, pessoal. Eu sou a D e eu tô há 5 horas sem o meu smartphone. E eu tive uma crise de abstinência esse fim de semana porque eu passei 18 horas sem luz, sem internet, sem telefone. Eu te entendo. Palmas para nossa amiga DA, pessoal. Eu sou o FK e eu estou há 27 minutos e 38 segundos sem mandar uma mensagem no WhatsApp. Vitória, FK. Você Vitória. É uma inspiração. Vitória, é nossa comemore. Inspiração. Vamos conseguir. Aos vamos pouquinhos, conseguir. Um passo de cada vez, um dia por vez. Bom, olá, meu nome é WS e eu estou sem usar o Twitter nesse momento. Peraí, deixa eu twittar sobre isso, cara. Não, calma. Não. Você chegou tão perto, irmão. Você vai... Resista mais não. Um pouco. Não, WS, se segura. Se segura. Resista, homem! In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really value you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good, let me. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E a gente vai falar hoje sobre tecnologia. Mais especificamente, o nome desse cast é Viciados Tecnológicos Anônimos. Exatamente. Porque todo mundo aqui, todo mundo, sem exceção, tem algum problema muito sério com tecnologia nesse podcast. Com certeza. E nós estamos tentando lidar com isso, ou não. Eu tenho problemas com o pássaro azul, cara. Maldita rede social. Eu tenho problemas seríssimos com o WhatsApp, cara. E Facebook no celular. Aliás, eu tenho um problema com o azul. O azul da internet como um todo, né? Se você for pensar, tudo de podre na internet é azul. Skype, Facebook, Twitter, Tumblr... Todo esse azul que drena Caraca. A sua vida e te tira do mundo real. Caraca, minha cabeça explodiu, Adri. Caraca, velho. Tudo é azul. O Instagram também tá azul agora. Meu Deus, tá vendo? Gente, tá vendo? É uma conspiração. O Docs. É a internet do Docs é azul, né? De azul, pô, tanto, né? Esse não conta. Ah, não, pô, aí... Só esse não conta. Uma coisa que eu queria falar aqui primeiro é que nesse mundo que a gente vive hoje, a gente tem várias nomenclaturas pra quem gosta de tecnologia e essas coisas. Muita gente... fala a palavra nerd. Eu já não gosto tanto de atribuir a palavra nerd para viciados tecnológicos. Exato. Pois é. Na verdade, a palavra nerd, ela tem uma para mim, pelo menos, uma significação muito diferente do que o pessoal classifica hoje em dia. Nerd é extremamente geral, exatamente. Né? Você pode definir como nerd qualquer pessoa que é fã de uma determinada cultura alternativa, não sei se esse é o termo certo, mas assim, você usa o nerd, por eu exemplo, não pra aqueles... Eu acho que o nerd hoje em dia virou qualquer coisa. Exato, é quase. Muito geral. Mas tem uma termologia que eu gosto, que eu acho que é exatamente isso, que são aquelas pessoas que gostam realmente de tecnologia, tão afinco lá, que são os geeks. Exato. Sim, nosso problema, é a nossa zoeira é o fato de sermos geeks. Procurando pela internet, uma coisa que eu descobri é que geeks, em geral, sofrem neofilia. Meu Deus, que é isso? Que é atração por tudo que é novidade. Atração pelas novinhas. Atração pelas novinhas. Né, Mug? Tá falando de novinhas. Neofilia, né? Faz sentido. Não, Mug tem atração pelas novinhas. Não, neofilia seria atração por tudo que é novidade. Tudo que, por exemplo, lançou ontem no mercado, tipo um celular novo. Um novo iPhone, então, um novo iPhone. Um novo iPhone, não sei o que. Ou então até, digo mais, não digo só de aparelho, Kiba. De sistema, de software Windows também. Windows 8. Windows 8, ou então atualizou o Android. Meu Deus, eu preciso atualizar meu Android. Muitas vezes a única coisa que muda é a cor de um ícone, né? Em termos práticos não muda muita coisa, mas você, aquela busca pela novidade, que tipo assim, ah, mas pode ser melhor em tal coisa X ou tal coisa Y. Pode ser melhor em um milhão de coisas, mas muitas vezes não é o que você usa no seu dia a dia. Não é aquilo que vai realmente fazer trazer uma diferença pra você, usuário comum, babaca, que vai usar seu celular de última geração pra jogar Pou, entendeu? Não vai ser. Não vai afetar. Uhum. As grandes novidades podem não afetar o usuário que acaba consumindo elas com mais frequência. Ou não, mas Angry Birds pode, né? Ou Angry Birds pode. Agora tem o Angry Birds Hill, que é muito legal. E aqui ouvimos a história de mais um vício. Quando começou seu vício por Angry Birds, meu filho? Abre seu coração. O meu vício por Angry Birds começou há uns 2 anos, quando eu descobri a maravilha do smartphone. O primeiro joguinho que eu baixei foi o Angry Birds, e desde então minha vida mudou. Eu baixei Angry Birds, mas como o meu celular era um Galaxy Y bosta, ele não aguentou Angry Birds por muito tempo, aí eu desisti dele. Mas o negócio, eu acho que hoje em dia tá indo além do smartphone e do computador. Com nós temos aí o Google Glass, que tá verdade. Entrando em Google Glass. Em atividade. Que embora não esteja com preço acessível para toda a população. Mas a tecnologia ainda, assim mesmo. Ainda. Cara. Mas é uma parada louca, porque ele faz o que um smartphone faz, entendeu? Como um óculos, entendeu? É muito no seu olho. Isso é muito... Muito Futurama disso, pra mim. Além disso, uma coisa que a gente tá percebendo bastante é que ultimamente tudo tá sendo integrado. Você tá podendo integrar o que você faz no seu computador com o seu celular. Você pode levar toneladas e toneladas de dados pra qualquer lugar que você esteja graças a armazenamento em nuvem. Você tá conectado o tempo todo com tudo que você precisa, seja de casa, do trabalho, da rua, não importa onde você esteja. Essas barreiras que existiam entre os aparelhos, entre as tecnologias, elas estão sumindo cada vez mais e tá se tornando um mundo muito integrado. Por um lado, isso é muito legal, porque otimiza muito, mas a gente tem que concordar que é assustador. E outra, a gente tem uma coisa seríssima que eles veem como uma coisa boa, mas que acaba fazendo a gente ficar cada vez mais viciado, que é o fato da integração, como o André falou. Por exemplo, hoje em dia você tem a Microsoft ou a Apple, que você consegue acessar suas músicas de qualquer lugar, porque elas estão salvas na nuvem. Que nem hoje, eu tenho o Xbox, tenho o Windows Phone, tem o computador com Windows 8. É tudo um só pra mim, cara. Falando da gente, do que até revelando bastidores, a gente. Nós temos acesso a todos os arquivos do site porque a gente usa uma coisa que pode parecer simples, que é o Google Drive. Mas assim, é uma coisa que permite que todos nós, uma equipe grande de pessoas, tenha acesso a tudo a qualquer momento que quiser, possa editar, possa trocar arquivos, possa debater em tempo real, possa editar arquivos em tempo real. No caso aqui, a gente tá falando mais pra trabalho, isso ajuda muito. Não, é de uma praticidade incrível, né? Pra agendar gravações, ver disponibilidades, ver em que situação está o podcast, né? E outra, essas facilidades, elas são o que faz a gente se tornar um viciado tecnológico anônimo. Exato. Porque a gente se integra tanto a elas, a gente começa a depender tanto delas que a gente não consegue mais sair. Exato. Eu acho que, assim, o quesito nuvem foi uma coisa, assim, que foi fundamental pra aumentar a quantidade de pessoas viciadas em tecnologia. Antigamente, você se focava ao quê? Coisas separadas. Beleza, você tinha o seu celular, você tinha o seu computador, mas querendo ou não, você não usava tanto o celular porque as coisas que você tinha estava tudo no computador. Exatamente. Então você acaba usando mais o computador. Ou então você ficava naquela transfere arquivo pra cá, transfere arquivo pra lá e cartão de memória e pendrive. Disquete, era uma cara. Nós somos da época do disquete, não se esqueçam disso. Disquete que cabia 1 mega de arquivo, cara. Nossa. 1,44. E quando o disquete resolvia morrer no dia em que você tinha que entregar um trabalho extremamente importante? E quando você dividia um arquivo gigante em vários Quem disquetes e tinha um disquete corrompido? Você perdeu Nossa. Tudo. Era terrível. Nossa. Ou então um outro exemplo muito bom disso é o próprio Dropbox, né? Que muitas pessoas. A gente usa ele também, a gente tem ele também, que permite que a gente transfira grandes volumes de arquivos e tenha acesso a grandes volumes de arquivos a qualquer lugar que a gente tiver. Agora, a pergunta que não quer calar. Vamos ver. Hoje eu tô polêmico. Dropbox, Google Drive ou SkyDrive? Dropbox. Eu tô polêmico, vou votar no SkyDrive. Temos que dar crédito ao Google Drive quando ele permite, que é justamente a parte de criação e edição de arquivos dele é muito prática. Que eu não sei, eu não uso muito... Honestamente, eu ainda não uso tanto o Dropbox, por exemplo, eu não tenho, ainda não tenho tanta necessidade dele. Então, o que eu acabo usando mais o Drive justamente pelo fato de que o que eu uso nele mesmo é edição de arquivos. Eu faço trabalhos inteiros pelo Drive. Agora, o Dropbox, para armazenamento, para transferência, para compartilhamento, ele é melhor. Eu comecei a usar o SkyDrive porque a Microsoft te obrigou. Sequestrou, me obrigou, porque... Tipo, te obrigou. Por isso que eu não gosto dele. A hora que eles mudarem o nome pra Skynet, você começa a ficar com medo. É. A única coisa que eu tenho vergonha da Microsoft é o Bing. Nossa, aquela coisa é uma porcaria. Não, o Bing... Puta nossa, vida. Realmente. Eu espero que a própria Microsoft tenha vergonha do Bing, porque, né? A gente já falou algumas coisas aqui, mas eu creio que a gente... Hoje em dia a gente possui acessórios tecnológicos que a gente usa no nosso dia a dia. Uma delas, a gente mesmo já falou, smartphone. Sim, tranquilo. Direto. Computadores. Claro. O meu está sempre do lado do meu computador, aliás. Eu creio que também é um acessório tecnológico as redes sociais. Com certeza, a rede social virou extensão da vida profissional, às vezes. As redes sociais acabam sendo importantes até pra você definir passos profissionais. Arrumar emprego. Claro. Cara, arrumar emprego, compartilhar suas fotos, falar com seus amigos... O que mais? Vamos lá. Reviver amigos. Reviver amigos, encontrar pessoas do passado. Combinar coisas. Gente, quem? Combinar eventos. Que, rolezinho veio do Facebook. Opa, tô rolezinho. Rolezinho. Duas mil pessoas no shopping. Concordem ou não concordem, não vamos entrar nos méritos dessa questão, mas redes sociais e WhatsApp levaram 2.000 pessoas pro shopping. 2.000 pessoas pro shopping e levaram não sei quantas mil pra Paulista falar e querer que voltasse... É. Aí ou então, assim, indo um pouco antes, só vocês lembrarem, 300 mil pessoas nas ruas junho do ano passado, que foi, também, em grande parte, foi uma coisa que partiu de dentro das redes sociais, que elas têm um papel, o nome pode parecer meio redundante a gente falar isso, mas o papel social delas está se tornando cada vez mais forte, como integrador, como difusor de opiniões. A gente tem acompanhado que, assim, por mais que possam, que algumas pessoas pensem que não pode ser totalmente levado a sério, realmente não pode, esses espaços estão dando para as pessoas a chance de debater ideias, de conhecer outras pessoas de ideias semelhantes e de passar isso pro campo real. Isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer. É verdade. Eu acho que uma coisa também que eu posso citar aqui, de acessório tecnológico, quem não anda com um pendrive ou um HD externo? São os dispositivos de armazenamento em massa. Eu andava até eu perder um pendrive. Eu andava. Não, eu andava até a hora que eu comecei a usar o armazenamento em nuvem. Porque eu costumo usar viver muito do trabalho pra casa, do meu computador de trabalho pro meu computador de casa. Então eu jogo o que eu tô fazendo no dia, se é alguma coisa que não deveria, eu jogo no... Eu me dependo muito ainda. Eu jogo no meu SkyDrive e chego em casa e baixo, entendeu? Eu me dependo muito de armazenamento físico, porque eu fico no seguinte pensamento. E se eu chegar em algum lugar onde o pessoal não tem tanta tecnologia, não sei como, mas não tem internet? Eu já fui pra clientes que não tinha internet, entendeu? Então eu acabei que eu não vivo sem um pendrive no bolso. Se você pegar um servidor próprio que não tem acesso à internet, mas é uma intranet dele lá, você não pode usar a internet dele pra baixar, né? É verdade, Mug. É que o caso do Mug, ele tá falando de atendimento a cliente. Eu tô falando do meu escritório pra casa, sabe? Exato, beleza. É. Não, mas então, o que acontece, Kiba? Beleza, mas aí isso tomou parte de mim. Não. Mesmo que eu não vá pra... O Mug tem uma entrada USB agora. É o vício do trabalho, tipo. Não, calma. O Mug tem uma porta USB 2.0, ó. Eu posso ir pra casa do Panda. Eu sei que tem internet na casa do Panda. Mas eu tô com um pendrive no bolso, velho. Aliás, eu vi uma tirinha esses dias que o verdadeiro amigo é aquele que quando você chega na casa dele, o seu Wi-Fi liga sozinho. O meu é assim, na casa do Panda, cara. No meu caso... Na casa do Panda é assim. Assim, no meu caso, eu divido. Eu uso a mídia física pra trazer arquivos grandes pra casa. Porque assim, eu vou ter que... Comecei a baixar animes, séries e outras porcarias no computador da faculdade, porque minha internet de casa sempre foi uma bosta. Aí, eu aprendi que eu precisava de um pendrive pra poder levar as coisas que eu baixava. Roubando a banda da faculdade, olha que é o vício. Não, é porque eu usava a internet discada, depois passei a usar uma internet a rádio de 300k. Não tinha condição humana de baixar qualquer coisa em casa. Ou às vezes até livros mesmo. Os livros que eu usava na faculdade eram muito pesados, eram arquivos muito grandes com muitas imagens. Aí, eu... usava o pendrive pra poder transferir. Hoje em dia, eu já não tenho tanto esse problema porque eu tenho uma internet melhor em casa e porque eu tô cada vez mais transferindo as coisas que eu faço pro meio online. Meus trabalhos são todos feitos online, arquivos eu em PDF, ou eu mantenho no meu celular, que é um jeito fácil de acessar, ou também para poder ser visto online. Mas ainda uso a mídia física, porque tem aqueles... Não vai adiantar muita coisa. Eu vou precisar transferir arquivos grandes, então sempre tenho um pendrive na minha mochila, mas... Aos poucos, a necessidade dele tá sumindo. É até uma coisa legal que a gente percebe, porque a princípio, a gente sempre tinha que ter uma mídia física pra transferir arquivos com a gente. Hoje em dia, a necessidade disso tá caindo. Só que as coisas estão evoluindo muito rápido, a gente tá criando necessidades e perdendo essas necessidades muito rápido, e outras estão substituindo. É interessante você prestar atenção nisso. É interessante o fato de que a gente depende dessas coisas o tempo todo. Hoje eu não consigo viver sem isso. Sem um armazenamento em nuvem, por exemplo. É uma parada absurda. Mas voltando aos dispositivos lá, também não é só o dispositivo de armazenamento. A gente tem outras coisas também que acabam colocando a gente dependente da tecnologia. Como hoje em dia o Mugi até colocou lá, os eletrônicos portáteis, que eu acredito que ele esteja se referindo ao 3DS. Não só o 3DS. Hoje em dia não se usa tanto. Mas teve uma época que foi muito usado, foi uma coisa, uma febre, é que hoje essas coisas foram substituídas pelo próprio smartphone. Normal. Mas, por exemplo, MP3 player, MP4 player e essas situações eram muito corriqueiro, você tinha que viver com isso. Eu uso. Na verdade, eu conheço gente que ainda usa MP3 porque, por exemplo, quer sair pra caminhar ou, tipo... vai pra algum lugar e quer se sentir mais seguro, não ficar escutando música. Mas eu lembro da época que o MP3 player era tão caro quanto o smartphone. Inovação da tecnologia. É outro sinal de evolução. É outro sinal de evolução que você vê os preços das coisas, a velocidade com a qual os preços caem, entendeu? Ou, às vezes os preços nem caem tanto, mas a gente que tá acostumado a achar que coisas mais caras são mais baratas. Eu lembro uma coisa importante, interessante, que é quando... eu comecei a trabalhar, meu sonho de infância era ter um Discman. No meu primeiro salário, eu fui lá e comprei um Discman. No mês seguinte, eu vi como ele era inútil, porque todo mundo já estava com um MP3 players. Aí eu fui... No mês seguinte, eu comprei um MP3 player. Mas ninguém usa mais Discman também. Ninguém usa mais nada disso, mas hoje em dia... Mas na época era tipo a necessidade, cara. Eu precisava ouvir música... E Walkman não dava, eu queria ouvir CD. Só que depois eu descobri, MP3 player é muito melhor, né? Não precisa de CD. E a música fica do jeito que eu quiser. Na época os MP3 player vinham com, acho que, com menos de 100 mega. Tipo, era muito 256 mega. 128, 256. 128 mega era. E pra mim aquilo cabia música pra caralho. 128 mega hoje eu cabe o quê? 10, 15 músicas? O meu primeiro MP3 foi um iPod. Peraí, começou iPod, o primeiro no MP3. No iPod. Olha, o primeiro. Rica! Eu ganhei esse iPod numa promoção de rádio. Na época em que as pessoas ainda ligavam pra rádio pra pedir música. Tinha um programa. Eu sou rica! O Mugi me chamar de rica é foda, né? Você entre todas as pessoas. Ah, tomar banho. Mas como eu tava dizendo, teve uma promoção e, assim, você tinha que acertar perguntas e quem marcasse mais pontos na semana ganhava. Aí eu lembro que eu liguei lá várias vezes e tudo mais. Aí eu acabei ganhando ele. Durou por bastante tempo. Só que aí ele parou de carregar e eu tive que jogar ele fora. Ah, é normal. Porque as coisas também... outro sinal dos novos tempos. As coisas não foram feitas pra ser consertadas. As coisas foram feitas pra estragar e jogar fora. Você agora é uma Apple Fag. Eu queria voltar um pouquinho aqui. A gente falou rapidamente de computadores. Mas eu acho bem interessante falar de computadores por um seguinte motivo. Geralmente a pessoa que é geek... é viciado em tecnologia, porque não se contenta com o computador que tem, sempre quer uma coisa melhor. O que eu acho legal é o fato de que, assim, por mais que a tecnologia esteja em evolução, sabe, desesperada, tipo, as coisas são lançadas, a gente que nunca para de depender do computador. Nunca. A gente tem um smartphone, compra um tablet, quer um iPad, compra um videogame que faz tudo isso, mas a gente não deixa de ficar com o computador. O computador nunca vai virar tipo um MP3. Pode ser que um dia vire, mas hoje não está perto disso acontecer. Cada vez mais o pessoal vai pedindo mais ainda do computador. Eu tô no quesito espaço. Em casa eu tenho pouco espaço, então o notebook ele é mais prático. Ele é mais prático, ele é mais portátil. Você pode pegar ele e ir pra casa do seu amigo e pra casa do seu amiguinho, ele. Você pode sentar na sua cama enquanto seu irmão está jogando videogame ouvindo música. Exato. Ou você pode ir para a sala porque o quarto está fervendo por causa do aquecedor você PlayStation 3. Você tem uma comodidade melhor, né? Mas uma coisa, antigamente eu não gostava do notebook. Por quê? Eu sempre pensava assim, o computador, o PC, o desktop, ele sempre vai ser mais potente que um notebook. Mas... hoje em dia, cara, essa realidade é quebrada ao meio. O que difere é que ele é mais fácil de manutenção, cara, o desktop. Os notebooks hoje em dia, eles estão muito parecidos com desktops em relação à usabilidade. A gente consegue usar tanto um quanto o outro. Pelo menos pro nosso uso. Eu não tô falando nada assim mega específico, né? Mas, então, pra mim, hoje em dia, a diferença é só o espaço de um desktop pro notebook. Por isso que eu prefiro o notebook. Que é mais pra mim é mais prático, entendeu? Eu colocar um desktop aqui, eu não consigo me mexer, entendeu? Então é melhor o notebook. Eu preciso de espaço físico pra poder me mexer. Eu não consigo fazer igual a minha irmã, por exemplo, usar o notebook na cama. Não, preciso estar numa cadeira, preciso ter uma mesa com espaço pra colocar minhas coisas. É uma questão de costume mesmo. Eu não me adapto bem com notebook porque eu preciso de mais espaço em volta de mim, por assim dizer, pra usar. É estranho, porque pra ela já é muito mais confortável ela ficar na cama dela, porque tem a mesinha, tem o suporte, ela pode usar lá. Mas... É interessante a gente ver isso, que as formas como as pessoas usam essas tecnologias, as opções que elas fazem por conforto, ou o que cada um prefere, justamente pra questões de conforto, de praticidade, eu não sei explicar bem isso, mas é interessante ver como que conforto pode ser visto de formas diferentes em relação à mesma coisa. Além dos notebooks, a gente tem também a questão dos videogames, que hoje em dia se tornaram uma dependência muito forte também, de quem utiliza, claro. Por exemplo, hoje em dia a gente tem redes sociais dentro do videogame. Steam. Uma live, o próprio Miiverse pra quem usa PSN. A Steam é tudo. Steam. Rede social, rede de games. É uma das invenções mais geniais em matéria de jogos já criadas, na minha humilde opinião. Os videogames viraram uma rede social também, né? Isso é uma parada maluca. Demais. Que a gente depende do às vezes do computador pra ir acessar a rede social do videogame, sabe? Digo mais, às vezes o videogame, ele vira... Não só o videogame, mas até muitas coisas dessa parte de tecnologia. Eles viram um quesito realmente de ostentação. Porque você compra aquele videogame, você compra o jogo... Como é que isso não funciona? Jogar eu sou pobre e todas as minhas compras têm que ser muito bem planejadas. Não, mas é assim, às vezes você não consegue jogar os jogos que você compra, porém você não deixa de ligar o videogame, sabe? Pelo menos é o que acontece muito comigo. Não é nem a questão de comprar e ter o videogame, eu compro... Eu uso o videogame, eu deixo ele ligado, mas só lá atualizando o Miiverse, vendo as postagens dos outros, vendo as minhas postagens, sabe, curtida, comentário, essas coisas. Então é estranho, esses dias eu tava com o 3DS ligado aqui, mexendo no computador com o 3DS ligado. E eu tava no Miiverse lá, olhando o Miiverse. De repente eu percebi que eu tava há mais de 2 horas com ele ligado e não tinha jogado nada, entendeu? Então... Eu acho que a gente tá falando de videogame, é legal falar assim dessa geração de videogames. Tudo que você tá vendo nessa geração de videogames tá sendo em HD. Ah, sim. E não só os videogames ficam em HD. Você vê câmeras em HD, você vê as televisões em HD. Então, hoje, celular em HD, o mundo hoje está em HD. Eu acho que as coisas, a tecnologia tá mais em HD do que nossos próprios olhos. Nossos olhos já não conseguem ver, tipo, quantidade de linhas. Porque você fica, olhando tanto pra tela que você vai ficando cego aos poucos. Então o HD começa a fazer cada vez menos sentido, entendeu? Eu acho que é um pouco isso que o Kiba falou, mas no mínimo da cabeça da gente, assim, dentro da nossa cabeça, o mínimo que a gente espera de alguma coisa que saia hoje, se vai ter alguma coisa de câmera, se vai ter alguma coisa de resolução, é o mínimo que a gente aceita eu o HD. Mais, TV a cabo agora, a maioria em HD também, cara. Facilidade incrível disso. Eu digo porque é a inovação, que tá, a tecnologia que ela aumenta tanto. Mas o que o Book falou é verdade, é a neofilia lá que todo mundo gostaria de ter o que é novo, o que é melhor, o que é mais legal, entendeu? Exatamente. O novo é mais legal sempre. Às vezes o que aconteceu, eles lançaram um celular novo que, tipo, mudou o processamento, tipo... 0,06% do processamento. Só isso. Não. É novo. Mas é novo. Não, pega, é novo. Pega, por exemplo, um iPhone, um iOS 5 para um iOS 6, mudou quase nada. Aí a pessoa fala, ah, meu Deus, eu vou comprar logo, né? Não, é que nem, eu tava vendo esses dias, eu acompanho mais o Windows Phone, é que nem o aquele celular novo que eles lançaram com 22 megapixels. Cara, quem que usa um celular para tirar foto profissional? Posso falar uma coisa? Só na sua cara. Eu gravei um show da Kazoko no meu celular, eu postei lá, ninguém percebeu. Não, beleza, beleza. Mas quem que usa isso normalmente? Pra que, que você vai pagar uma fortuna talvez pra isso? Se você pode comprar uma câmera profissional, entendeu? Eles vendem a câmera. Aí, aquela seguinte questão. É a mesma questão do MP3 Player. É a questão de você integrar tudo em um dispositivo só, cara. Você não precisa estar andando com a sua câmera de HD, mesma coisa. Só tá com o seu celular. Não, ele serve pois pra é, tudo. É, o que eu acho bizarro é que assim, a Nokia, vamos dizer assim, vende o produto pra você usar como a câmera como, de uma forma profissional. Só que um profissional não vai usar aquilo, entendeu? Aquilo é pra quem não é profissional. Óbvio, beleza, ok. Mas assim, uma coisa que a gente percebe nos smartphones é o seguinte, eles dão a chance das pessoas serem produtoras de conteúdo, que antes era uma coisa muito distante delas. As pessoas agora podem fotografar o quanto elas quiserem, antes era difícil você ter acesso tão rápido e tão fácil a fotos boas. Elas podem filmar, elas podem gravar, elas podem escrever, elas se tornam produtoras de conteúdos de mídia, que antes elas não tinham essa chance. Acho que por isso que tem essa busca tão grande por esse tipo de... Por esse tipo de conteúdo, entendeu? As pessoas querem sim tirar fotos boas, elas querem sim fazer vídeos bons, elas querem sim brincar de artistas, brincar de fotógrafos, brincar de compositores musicais, porque hoje você pode... Você vê os produtos da Apple, já vem com um programa, o GarageBand, por exemplo, que a pessoa pode criar, pode compor músicas inteiras pelo computador. Essas tecnologias dão a chance das pessoas criarem. E hoje você tem artistas do YouTube... colocando músicas feitas inteiramente no iPhone, sabe? Ele gravou o vocal pelo iPhone, ele gravou os instrumentos pelo iPhone, ele fez efeitos ele fez tudo, sabe? Eu tenho um vídeo de um cara que é um pouquinho conhecido lá fora, mas ele é bem underground. Ele tem uma música dele inteira que é feita no celular, inteira. E você não percebe YouTube, a diferença, cara. Ele... Você não percebe, como eu disse, tá essas mídias estão criando artistas novos. Artistas e artistas, entre aspas. Porque nem tudo que você encontra é bom, obviamente. Mas tem pessoas, sim, que estão se valendo desses recursos e criando muita coisa legal. Que é um lado muito bacana da tecnologia, que só é permitido justamente porque estão saindo câmeras melhores, estão saindo gravadores melhores, estão saindo softwares melhores, e esses produtos melhores estão sendo mais baratos e mais acessíveis pro consumidor final. O que antes era restrito ao estúdio, agora o consumidor comum, padrão, que trabalha, que tem um emprego normal e que não necessariamente está dentro desse meio, tem a chance de ter acesso a isso também. Ele consegue fazer um mini estúdio em um celular. Mas aí que mora o problema, que é onde a gente quer chegar, né, no podcast. O quanto a gente depende dessas coisas, né? Eu acho que a gente vai cair um pouco pro pessoal agora. Já tava, né? Mas a gente tava explorando ainda até um pouco mais. Caindo pro pessoal agora, né? Vamos fazer uma autoanálise agora, né? Então vamos saber, Dri. Nossa. A senhorita é viciada. Tumblr. Você é viciada em quê? Tumblr. O pior, a Dri é viciada é o pior no pior. Não, eu falei dele porque é o pior de todos e porque é a única rede que vocês não usam. O Tumblr é uma rede de spoiler absurda. Eu achei estranho porque você realmente eu não uso o Tumblr. Eu também não. O Tumblr é tipo um blog, né? O Tumblr eu acho que é tipo blog, só que de imagens, não é? Não, você pode postar texto. Primeiro de tudo, o Tumblr é um buraco. Eu já posso dizer isso porque tem algumas das comunidades mais babacas da internet que estão lá. Digamos assim, ó, se o 4chan é a porta da Deep Web, o Tumblr é tipo o jardim da frente. Boa! Basicamente. E um copia muitas coisas do outro e até hoje eles não entraram num consenso de quem criou mais merda. Mas isso não é o caso. Assim, tem o Tumblr, a ideia dele é ser um site de microblog. Nesse ponto ele é muito legal, porque ele tem uma estrutura de postagens muito boa. Você pode postar textos, não, ao contrário do que o nome pode indicar, você pode sim postar textos grandes, você pode postar músicas, você pode postar imagens, vídeos, quotes, tem bastante coisa bem legal. E você pode seguir pessoas, você pode mandar mensagens. A estrutura do site em si é muito boa. E é uma rede social divertida, você encontra pessoas que compartilham de interesses, têm uma forma de busca bacana. Nesse ponto é legal. O problema são algumas comunidades que tem nele. É, eu fico mais do lado das da comunidade dos fandoms. Vixe, é a pior. Que postam a pior. Mais sobre filmes. É a pior. Sobre filmes, sobre séries, sobre animes e sobre essas coisas. Tem algum lado que é mais pra mensagens de inspiração, pra fotos, pra moda, pra... Tem alguns blogs de dieta, blogs de comida, blogs do que vocês sonharem. E tem comunidades relacionadas a esses blogs. Só que, assim, é um problema porque você percebe que, como toda comunidade, todo grupo, você percebe que é muito fácil certos discursos não muito legais se disseminarem ali dentro. Eu tenho meu Tumblr há 3 ou 4 anos, meu blog. Ele começou como uma coisa pra... bem mais forte pra fandom, que eu era uma época que eu tava bem, que eu era bem mais fã de retalho do que eu sou hoje, e era um blog dedicado a isso. Começou porque foi de um grupo que tinha um blog, que tinha blogs dedicados a isso. Hoje em dia eu já posto sobre outras coisas. Por um lado é muito legal porque você aprende muito, que algumas pessoas usam essa ferramenta como forma de compartilhar coisas interessantes. Eu aprendi bastante sobre um monte de assuntos, mas como eu disse, tem algumas das comunidades mais idiotas, mais cretinas que existem, que são capazes de criticar coisas que não tem, e assim, chegam a ponto de realmente reproduzir certos discursos que não é legal, sabe, de incentivar ódio contra certos grupos, a chegar a certos extremismos que eu realmente não gosto. Mas ainda assim eu perco horas preciosas do meu dia nessa merda desse site. Eu vou, inclusive, eu vou fazer uma coisa que eu não queria fazer desde o começo do Projeto X, mas eu vou deixar o link do meu blog pra vocês. Eu posto mais em inglês, eu escrevo mais em inglês no site do que não pode, em português. Não, por favor. Pornografia nesse horário não pode, Adri. Isso não. Não é porno. Eu não vou nem me dar o trabalho de responder a você. Mas eu... O meu blog, por incrível que pareça, ele é bonitinho, ele é organizado, não tem muita besteira. Tem a Oi. Mas... Não, mentira, tem sim. Não, tem Yuri. Não tem. Tem Yuri. Nada não ser... Not safe for work. Meu blog é assim, você pode abrir na escola, você pode abrir... Eu posso abrir na empresa. Casa, com a sua mãe na escola, com a sua mãe te olhando. Eu posso você abrir na Você não vai ter problemas em casa, sua mãe não vai brigar com você se ela ver você vendo meu blog. Realmente, é divertido, mas... Acaba sendo muito desgastante, porque você... É um espaço em que as pessoas se sentem muito mais confortáveis pra brigar com você pelas suas opiniões do que outros espaços da internet nos quais eu já tive. É isso. Eu só quero dar um adendo, já que então a gente tá fazendo divulgação de Tumblr. Eu acho que eu vou divulgar aqui um único Tumblr que eu sigo, que eu acho extremamente bom, que é o Como Eu Me Sinto Quando. Ah, o Como Eu Me Sinto Quando é genial, cara. É genial aquele Tumblr. É o melhor bom. Tumblr da internet, que é um Tumblr, cara. Né, por que você segue um Tumblr gay? Eu sei, foda-se. Que bom! Tá vendo? Essa pessoa vai longe, né? Porque é bom, não importa. Você tem preconceito? Você segue o Tumblr gay? Mano, é muito bom, cara. Não, é engraçado. Não, é essa engraçado. Essa foi a melhor resposta que eu podia esperar, velho. Parabéns. Parabéns, mano. Mano, é muito bom. É muito não, bom. Não, sério. É engraçadíssimo. Sem preconceito nenhum. De... É um e muito o pior é que bom. Eu entro nesse Tumblr de vez em quando no trabalho. Aí eu choro de rir no trabalho. O meu vício... Na verdade, eu tenho dois vícios que desencadeiam no mesmo lugar. Primeiro vício, hoje... É o Facebook. Eu não consigo não estar no Facebook. Até quando eu tô offline, eu estou no Facebook. Até isso quando é eu não estou no Facebook, eu estou no Facebook. É, ele tá presente. Tipo ele tá sabendo o que você eu tá fazendo. Eu saio do Facebook, mas ele não sai de mim, entendeu? Eu sou muito viciado no WhatsApp. Fico muito. Eu converso muito no WhatsApp. Eu acho ele muito prático, muito útil. É o MSN da nova geração. E os dois desencadeiam num lugar só, que é no vício pelo celular. Eu não consigo ficar mais de uma hora sem ver meu celular. Sabe, eu fico, onde está meu celular? Cadê meu celular? Às vezes acontece de eu esquecer, mas é muito raro. Normalmente meu celular está do meu lado, não importa onde eu vou. Uma vez até minha mãe discutiu comigo, porque eu estava... Ela estava limpando a casa, ela veio limpar o meu quarto. E aí eu estava aqui com o computador e com o celular, né? Aí eu fui... Deixei o computador e levei o celular. Aí eu voltei pra... Fiquei lá na sala um pouquinho. Quando ela foi limpar a sala, eu tava com o celular. Aí ela falou, vai lá pro outro quarto, porque o seu quarto tá o chão tá molhado ainda. Eu fui pro outro quarto e levei o celular. Ela não desgruda desse celular, não? Eu falei, não, cuida da sua vida. Aí ela... Você fala o que feio, falar assim com a sua mãe. Aí ela, você não desgruda desse celular? Eu falei, você tem que desgrudar da vassoura. Para de limpar. Aí ela para de limpar, deixa só o seu quarto sem limpar e você vai achar bonito, não, foi, né? Não, brincadeira, é claro. Mas aí eu percebi que eu não consigo largar meu celular, é agora, entendeu? Né? E quando eu tô no ônibus, eu fico com o celular. Às vezes eu pego meu celular, olho, acendo a luzinha, vejo a hora e ponho no bolso. Daqui 2 minutos eu vou e acendo a luzinha de novo, pra ver a hora de novo. Então, eu não sei. Normal. Mas é um problema aquela gravíssimo. Você olha a hora, fala. Aí depois você pensa, que hora que era mesmo? Ou então, você olha a hora, mas você não olha a hora então, de verdade. Ou então quando a gente sai com o pessoal, e aí a gente combina de conversar e não usar o celular. Minha mão começa a coçar. Isso é um desafio. Caraca, eu pensava que era só comigo não, isso, velho. Minha mão começa a coçar, eu não consigo. Se eu não deixo o celular em cima da mesa, eu fico olhando ele de 5 em 5 minutos. Então é um problema meu. Mas é por causa do Facebook, porque eu não consigo ficar sem olhar o meu Facebook. É, o seu problema em si não é o celular em si. É o Facebook e o WhatsApp. E isso me fez também viciar no Instagram, apesar que eu não sou tão viciado no Instagram assim, porque você não tira pior que eu. Até me sinto feliz de ver essas pessoas às vezes. Você não tira foto de bebê, cachorros ou comida, né? Você se sente normal, né? Comida de vez em quando. De cachorros e gatinhos, não. Mas uma foto. Eu posso de cachorro, de comida. Tem uma média de uma foto por dia, tá bom. Tem gente que tem média de muito mais, então eu tô tranquilo. Mas o negócio é o Facebook, porque. E não pode ser o Facebook aplicativo, tem que ser no navegador. Porque depende o Facebook do aplicativo cara. É uma bosta. Eu nego. O do aplicativo é muito bom, velho. É uma bosta, prefiro o navegador. E se tem uma coisa que eu adoro é quando vem a notificação. Nossa, é muito bom. Quando você vê aquela luzinha piscando, cara, é aquele negócio. Você pode estar até no computador. Mas você tem que pegar o celular e ver. O pior é a gente no chat, porque a gente tem um chat de e-mail, um chat de Skype, um chat de WhatsApp, tipo, o tempo inteiro, entendeu? Então, o WhatsApp eu não uso só pra jogação de papo fora, eu costumo usar pra trabalho também. Então acabou virando uma ferramenta muito importante que eu não consigo viver sem. Aliás, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês antes. Aconteceu, o Kiva falou isso, mas aconteceu também com vocês de uma coisa que começou como ferramenta de trabalho. Google Drive. Se tornar um vício pessoal desnecessário. Pendrive. Skype também, é. Skype. Do próprio Docs, Skype. Aliás, eu só criei o Skype por culpa de vocês, só pra dizer. Não fosse pelo site, eu não teria o Skype até hoje. Eu criei por causa de trabalho. O Skype foi inverso pra mim. Eu não usava ele pra trabalho e acabei usando depois. Ó, quando você usa o Facebook pra trabalho, que eu já cheguei a usar, então tá errado. Porque o negócio tá errado. Porque o Facebook não foi feito pra isso, mas eu já cheguei a usar. Sente seu vício? Eu acho que bom, é fácil de pensar mesmo. Eu tenho um pequeno problema com a rede social do Pássaro Azul. Só isso, cara. Maldito Twitter. Porque assim, cara, eu vou dormir, eu tô lá no celular olhando o Twitter. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu olho é o Twitter. Eu tô sem nada pra fazer, eu tô no Twitter. Eu tô no trem, tô no ônibus, tô em qualquer lugar, eu tô no Twitter, cara. Tô olhando. O problema é que eu não tô nem sempre tweetando, eu tô mais lendo, cara, as coisas que... Você usa como um agregador de feed de informação. Também, as notícias saem ali instantaneamente. Ou mesmo pra passar o tempo, não tem nada pra fazer, cara. Vou ficar no Twitter lá, mexendo, escrevendo. Às vezes eu não tenho muito o que fazer, eu fico olhando o Facebook dual e rindo. Dual. Eu mesmo tenho problema com o seguinte, eu criei a rotina de todo dia de manhã sair de casa e olhar o Facebook no celular. Todo dia. Então, a rotina, se eu não fizer isso, eu começo a tremer, entendeu? Então, caralho. Virou rotina, acabou virando. Então, acho que é a mesma coisa que seja. Eu nem uso, às vezes, eu nem tô falando com alguém, às vezes eu nem olho as notificações. Eu só tô vendo o que o pessoal postou pra ver. Às vezes tem notícia, até como notícia. Eu não entro em site hoje em dia de notícia, sabe? Antigamente eu entrava lá, mas hoje em dia não. Eu vejo tudo pelo Facebook. Alguém compartilha, eu vou lá e leio. É claro, eu acabo perdendo muita coisa? Acabo. Mas pra mim é útil, entendeu? Funciona. Eu uso mais no computador o Facebook, mas Twitter não tem jeito, cara. É computador, é celular, é qualquer ambiente, cara. Não tem jeito. Meu vício, pessoal, eu acho que meu vício maior é a neofilia. Criancinhas, fujam agora, chamem a polícia. É cara. O Mug é viciado nas novinhas. O negócio do Mug é não. A novinha. Gente, por favor. Crianças, todo mundo pra baixo de 14 anos. Se vocês irem Mug, mantém... não, pra 14 vamos deixar uma margem de segurança. Andem com spray de pimenta no bolso, se o Mug chegar perto, vocês espirram na cara dele, ok? Corram! Se você ver o Mug, corra! Puxa, chama a polícia. Chama a polícia. Falando sério, pessoal, eu acho que eu não crio o vício específico daquela coisa. Mas, por exemplo, eu fico no vibe do que lançou e o que eu comprei muito alto, o Mug, tá ligado? Eu vou fazer uma crítica pesada. O Mug, ele tem um problema seríssimo com hype. seríssimo. Exato. Seríssimo assim. Nossa, a nível, muito. A nível doentio, colossal. Porque tudo que é novo ele desgasta em uma semana, entendeu? Esse é o problema. Mas o problema é que eu fico naquela uma semana sem parar, cara. Sem parar, num vício infernal. Um tipo infernal, um cara. Né, Mug? Você não aproveita nada. Mug, quando foi a última vez que você jogou Ace of Spades, né? Por exemplo. Cara, era muito bom, velho. Era muito bom. Não joga mais, aquela né? Aquela semana de Ace of Spades foi uma semana muito boa. Agora, tipo, sei lá, whatever. Tá na mexida. Olha aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Mas... Por isso que se você ouvir aquele cast de jogos que nos marcaram, você pode ignorar totalmente a opinião do Mugi, porque já mudou. Já mudou. Entendeu? Com certeza. Mas é o que eu falei, por exemplo, celular. É, eu tenho um vício forte com celular. Beleza, eu tenho. Mas o meu vício fica maior ainda quando é um celular novo. Eu não desgrudo. Por que será, né? Eu não desgrudo. Mesmo que tenha mudado, tipo, o que eu falei, o processamento. Só. Que você não celular repara, novo. Eu tenho... você não repara a mudança. É, e assim, por exemplo, o 3DS, quando eu comprei o 3DS, cara, o quanto eu joguei de Street Fighter, velho, é o pior jogo que eu tenho agora, mas o quanto que eu joguei daquilo, velho, porque era novo, eu precisava. Pô, você comprou um PS Vita, cara, você mal joga ele, cara. Também, tá lá, parado. Eu joguei PS ótimamente Vita faz por uma semana. Ficar parado, né? Eu aceito de presente, tá? Não, mas não tem jogo bom, então não dá. Não tem jogo. Mas o próprio Wii eu comprei por causa de One Piece, depois larguei. Só por isso também, na verdade. Na verdade, então, tudo por causa de One Piece, né? Todos foram pra One Piece. É. Eu agradeço por ele ter comprado meu 3DS europeu. Não, mas isso daí foi uma boa aquisição, hein, velho. Jogo até hoje meu One Piece. Mas o meu vício, eu acho que maior é isso daí, é as coisas novas, é o novo. O que saiu de novidade tecnológica, eu olho assim, eu falo, eu preciso ter, até ter e desgastar aquela coisa por duas semanas sem parar. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Beleza, sabemos que a gente está viciado tecnologicamente, mas quando exatamente a gente começou a ficar viciado tecnologicamente? A partir do contato com o quê que a gente começou a ficar assim? Ah, cara, é difícil dizer. Acho que quanto é uma coisa... No meu caso, foi uma coisa mais ou menos gradual. Que à medida que eu fui tendo acesso a tecnologias melhores, que eu fui gostando da coisa, entendeu? Começou a cair por ladeira abaixo quando eu tive acesso regular a uma conexão de internet boa. Assim, direto. quando eu assinei internet banda larga, minha vida foi pra merda. Entendeu? Cara, minha vida Nossa, foi assim. Parece até aquelas chamadas de casa de família, velho. Que tenso. Tema do dia: assinei internet banda larga e errei tudo. Tem uma banda larga. Ele sugou minha vida. É. Então, eu posso citar, eu acho que uma das coisas assim. Eu acho que pra muitos é quando começam a trabalhar e ter o próprio dinheiro. Também tem isso. É, isso também muda muita coisa. Lógico. Mas eu comecei a viver... Ah, desculpa, Adri. Eu não posso, disso eu não posso falar muito, porque eu fui remunerada por 6 meses ganhando R$360 por mês, então não dá pra fazer muita coisa com isso. Ah, dá. Mas tudo bem, deixa pra lá. Dá. Mas, que droga. Só não dá pra comer tranquilamente, eu, nem dormir. Eu me viciei quando eu comecei a acessar redes sociais, porque na época era Orkut. Eu fui viciado, em Orkut. Fui, nossa, não tenho vergonha. Bons tempos do Orkut. Não tenho vergonha de admitir, por sinal. O Orkut era mais divertido que o Facebook. Eu tenho que dizer, o Orkut era mais divertido que o Facebook. Eu adorava aquelas comunidades em que você pode compartilhar arquivos assim, em links que o pessoal colocava espaço pra não deletar, sabe? Eu adorava aquilo. Nossa, aquilo era... Boa parte das minhas discografias veio dessa época. Eu também época, tinha uma comunidade de discografias. Que depois excluíram ela e criaram outra. Era a melhor comunidade que tinha. Com certeza. Muitos links bons, muita coisa boa baixada. Depois veio o Facebook e tal. Aí começou a virar bagunça. Hoje em dia a gente tem milhões de redes sociais aí. Mas enfim. O Facebook tá se orkutizando cada vez mais, né? Mas os ainda grupos estão assim, deixando o Facebook cada vez mais cara de Orkut. Mas é interessante, o pessoal aprendeu a usar os grupos finalmente, né? É interessante. É. Ou não, né? Aprendeu ou não aprendeu, não sei. É isso. Não sei se estamos usando da maneira correta. Mal, né? Vai saber. O do Projeto X ainda tá controlado. Aliás, entre facebook.com/projeto.x.podcast. Entrem lá. Sem inscritos, tá bom. Sem inscritos. Tem 100 pessoas no nosso grupo, pessoal. Olha lá. O meu vício no Twitter, eu já digo assim, eu já comecei antes, cara, com aquele preconceito absurdo. Eu chego assim, cara, usar Twitter, que absurdo, cara. Que cara sem noção. Twitter. Por que uma pessoa usaria um Twitter? Escrever coisas da sua vida. Escrever coisas da sua vida em 140 caracteres. Por que você faz isso, seu mongol? Hoje em dia, ó, tá nisso, cara. Seu mongol. Mas você começou quando? Quando adquiriu um celular. Na verdade, foi o contrário. Eu adquiri o celular pra ter o Twitter, cara. Caraca! Mobilidade, cara, pra ele, porque eu só tava no computador. O negócio é um pouquinho mais grave. Eu preciso começar a twittar e sair do longe do computador. Esse negócio não dá certo, não. Eu fui comprar um smartphone só pra isso também. Nossa, você vê quando o vício tecnológico tá tão forte, quando uma tecnologia te obriga a comprar outra pra poder suprir o vício. Cara, meu celular quebrou, eu fiquei uma semana desesperado com o celular antigo. Uma semana, a semana mais triste da minha vida. Tanto é que eu fui lá e comprei outro celular igual. Teve uma sessão de abstinência do computador também, né? Você teve um problema no seu computador. Eu fiquei 3 dias sem computador. Foi 4, 5 dias. Mas foi difícil. Aí eu tive que fazer um bem bolado aqui, juntei cartão de crédito, fui lá e comprei outro. Porque não tava rolando. Né? Viver sem computador não dá. Não tava rolando. Aí, no mesmo dia, já fui atrás. Se tem uma coisa que eu faço questão de não fazer, é ir andando até a casa do meu irmão. E eu fui por causa do HD externo, só pra pegar meus arquivos, cara. Eu acho que eu comecei a ficar viciado tecnologicamente foi com o MP3 Player. Eu lembro que na época eu comprei um MP3 Player de 128 megas, passou 2 meses, eu comprei um de 500. É que o Mugi ostenta, né? A gente não. Eu fiquei com 128 por uns 6 meses até comprar um novo. Cara, não, porque não dava, era pouca música, cara. Eu precisava demais, aí tipo, eu sei que eu tive em menos de um ano, uns 5 MP3 players. Nossa, menos de um ano. Rico, né? É, o Mookie sempre sou rica, sempre. E eu lá com o meu coitadinho, o bichinho quebrou a tela, eu perdi a tampinha, aí... Agora, eu acho que o Kiba já falou sobre o Facebook, ou seja, do Twitter, mas vamos falar em geral. Não só... quais são todas as redes sociais que vocês utilizam hoje? Quais são as redes sociais que você é viciado? Como eu disse, eu... Essencialmente Facebook, que eu uso muito. Pra fins práticos, poxa, todas as coisas que a minha sala decide, por exemplo, a gente tem um grupo de Facebook, a gente coloca, decide trabalho, decide grupo, decide põe link de livro, faz tudo. É o jeito mais fácil de acessar todo mundo é justamente através desse grupo. Falei já do Tumblr. Não uso Twitter, não tenho... Não uso Instagram, não tenho muita paciência pra esses... Mas é essencialmente isso, Facebook e Tumblr e... Eu não sei se dá pra você chamar... Steam, a Steam é uma rede social, uhum. Que eu tô usando um pouco mais agora, que eu tô de férias. Eu não sei se o WhatsApp é uma rede... Você pode considerar uma rede social ou um... Tá aí uma coisa que eu não entendo. O que que define uma rede social? Eu acho que não. Na verdade, ele é um comunicador, o WhatsApp. Eu acho que não é uma rede social, então, não. Então, é essa minha dúvida. O que que define uma rede social? Vamos... Se alguém considerar o WhatsApp uma rede social, eu uso bastante o WhatsApp também... Essencialmente essas. Sim, Facebook, Tumblr e WhatsApp, dependendo da sua definição. Vamos lá. O que eu uso de rede social? Facebook, que eu já falei, sou viciado, uso pra Projeto X Podcast, minha banda, grupos Away. Eu trabalhava no site que a gente usava só o Facebook pra comunicação. Era uma parada absurda, que era um grupo maluco que eu não parava de receber notificação o dia inteiro. Hoje em dia, graças a Deus, parou. Mas, o que mais? Além do Facebook, eu uso muito o Instagram, que eu comentei, uma foto por dia, né? Sempre alguma besteira inútil que ninguém vai gostar, mas eu uso. Eu tenho Twitter, mas eu não uso muito. LinkedIn já usei bastante, hoje em dia também uso pouco. Tem o Bayou, que é uma rede social interna da empresa, mas eu também não uso tanto porque eu trabalho, eu não tô lá pra ficar acessando rede social. E... Claro! Ok. Tá fazendo o quê, ó? Jogadinha pra casa-chefe. Pois é. E... Além disso, eu tô usando agora o Scooby, que é muito interessante. Gostei pra caramba do Scooby. Pra quem não sabe, o Scooby é uma rede social de livros. Eu tô na vibe dos livros, então eu descobri o Scooby por onde eu posso... controlar os livros que eu tenho, os que eu não tenho, os que eu li, os que eu não li, pra ficar legal. Dá pra usar, dá pra compartilhar no Facebook, então é muito legal também. O que mais? Eu uso a Steam pouquíssimo, mas uso, né? Tenho ela. Ainda uso. E acho que... Ainda usa pouco, ainda é uso verdade. Pouco, mas é porque eu não tenho tanto dinheiro quanto o Mug, então não vai dar pra investir. Cara, eu vou deixar um link aí pra vocês... Que é um link foda. É o Get Disappointed with Your Life. Você clica nesse botão e ele calcula o tempo que você gastou com o seu Steam e o quanto que você gastou de dinheiro na sua Steam. E eu também tenho usado, apesar de ele não era uma rede social, mas hoje em dia ele tá se tornando, eu tenho usado muito o YouTube. Eu acho que o YouTube tá se tornando uma rede social pelo fato de você... dessa integração que ele tem com outras redes, né? Então você acaba tendo uma rede social de querendo ou não. E o pessoal tava falando do Google Plus, mas eu só usei uma vez pra fazer Hangout e não achei nada prático, prefiro Skype. Mas enfim. Todo mundo só usou o porra do Google Plus pra fazer Hangout. Ah, então as redes sociais mais vicio mesmo é mais o Twitter, apesar que eu sou um cara um pouco mais comportado no Twitter, cara, que tem gente que realmente que é absurdo, tanto que usa. Olha, eu vou deixar aí o Twitter de uma amiga nossa, a Yuri. Não, eu sei que ela, o Twitter... Ela é muito viciada. Eu sei que o Twitter é assim, eu só uso quando tá rolando alguma coisa, aí eu vou lá. Tipo, ah, você viu que tá rolando no Twitter? Aí eu entro. Se não, eu não entro no Twitter, é difícil entrar no Twitter. Não, eu entro todo dia, mas tem dia que eu não tuito nada, tem dias que eu tuito pra caramba, né? Mas assim, eu sou um pouco mais comportado nesse negócio, assim, porque tem gente que tuita de tudo. Um pouco mais também viciado no Facebook, apesar que eu pego mais Facebook pra postar imagem idiota, cara, de qualquer coisa. Um comentário maluco de alguma coisa também. Que eu achava legal. E mais essas duas redes sociais mesmo, né? Além de parte de comunicação, que eu prefiro mais Skype mesmo pra comunicação, tranquilo. Ou trocar e-mails com a galera, né? Outras redes sociais eu não uso muito, não. Google Plus, né? Nunca usei naquele negócio. Mal usei aquela coisa ali. Não, de vez em quando... É que na empresa tem... O meu e-mail da empresa é do Gmail. De vez em quando eu recebo uns e-mails, tipo... Ah, não sei quem te adicionou no Google Plus. Aí eu vou ver alguém na empresa. Também. Merda, não pode ser, cara. Eu gosto do Gmail, cara, mas eu não gosto do Google Plus, cara. Uma porcaria aquela rede. Redes sociais que eu uso muito. Facebook, tá? O Twitter eu usava muito antigamente, não uso tanto. Eu acho que eu tenho também uma Steam, como a maioria dos jogadores. A PSN é uma rede social que eu gosto mais de. Mas você não usa porque você não usa o PlayStation. Exatamente, mas entre as redes de videogame eu acho que é ela que mais me interessa. Uma rede social que eu gosto muito, e eu acho que só eu vou falar dela, que é o Waze. Alguém sabe que é o Waze? Não. Não. Ninguém sabe que é o Waze, sabia? É uma rede social pra quem dirige. Ela... Nossa. Não, é uma rede social pra quem dirige. Ela tem um GPS interno, aí ela faz... você pode ser amiguinho das outras pessoas que dirigem, você passa perto dela, quer ser amiguinho daquela pessoa, você, tipo, se adiciona. E, tipo, é tipo aquele... Aquele que você vira o prefeito de um lugar, como é que é o nome dele? É, mais ou menos. E você, tipo, ganha pontos se você, tipo, orientar as pessoas. Ela falar assim, ó, esse trecho que eu passei, tipo, teve acidente, ou tem polícia, ou tem radar. Como que a rede e você sabe? Ganha pontos. Que você... Cara, é muito legal essa rede social. Tenho minhas dúvidas aí. Mas que coisa. É muito legal. Não, se você dirigir, coloque o Waze no seu celular. É muito bom. Eu uso o Windows Phone, não tem. Eu já uso ele há uns 4 meses. Dá pra fazer um monte de coisa ilícita com isso aí. Bem, eu acho que é legal a gente ficar falando sobre o que a gente é viciado. Mas, seguinte, gente. Isso não é bom ao todo. Não, na verdade, não é nada bom. Nada bom. Nada em excesso é bom. Ah, o Mug tá usando minhas palavras, hein, Mug? Na verdade, minha mãe falava isso quando eu comia, enfim. Que coisa. Que coisa boa, assim, né, gente? Meu filho, você tá comendo demais, mas para então... com isso, porra. Vai ficar mas gordo então... desse jeito. Ficou, não ouviu, se tivesse escutado. Aí o que acontece? Vamos falar um pouco dos problemas que a gente sofre justamente por ser viciado tecnológico. Agora que começa o AA, agora que começa o AA. Vamos lá, vamos jogar os podres. A história do começo das 18 horas sem internet é uma história real que aconteceu há uns 2 dias atrás. Que assim, teve uma tempestade fodida aqui na minha cidade. Quem é da região de Campinas é possível que se lembre. Que deu muito estrago. Caiu uma porcaria de uma árvore que arrebentou todos os fios da rua. E ficou por 18 horas, no mínimo, sem luz. E por sem luz, entenda-se, sem nada. Porque, além de tudo, a chuva também deve ter mexido com rede de celular. Porque o meu celular Tim, lindo pra caramba, não tava derrubou pegando sinal pra... Derrubou a única torre de Campinas. Olha o Mugui estereotipando. Eu não sei o que aconteceu. Só sei que o sinal da Tim, que já não é grande coisa, ficou pior ainda. E... Agora, pra ti ficar então, pior, gente, o negócio tem que ser muito ruim. Porque... Pra vocês verem, eu não tava conseguindo ligar na CPFL pra poder ver quando que a luz ia voltar. E assim, celular quase sem bateria, sem... Não tinha como usar internet, não tinha como usar 3G, não tinha como fazer nada desse tipo, entendeu? Sem luz, sem nada. E, cara, na boa, eu senti de verdade, porque nem pelo aspecto prático, eu tô de férias, eu não tô realmente precisando de nada disso, mas... Mas, meu, é muito incômodo. Você percebe o quanto que aquilo toma seu tempo por dia. Quando você não tem essa coisa, você começa a pensar, porra, não tem nada pra fazer. Entendeu? Você só percebe realmente quanto tempo que essas coisas tomam de você quando você não tem mais acesso a essas coisas. E foi uma coisa. Põe isso sob perspectiva. Ou então, realmente não ter como checar meus e-mails. Eu dependo muito de e-mail, eu olho meus e-mails 10, 12 vezes por dia. 2 e-mails. Tenho mais de um. E realmente, o que começou como uma necessidade se tornou um... Vício. Se tornou um vício. Eu acho que dá pra gente usar essa palavra. Só que é engraçado que quando eu deliberadamente escolho não usar ou... Por exemplo, quando eu fazia viagens de campo com a faculdade, eu geralmente ia pra lugar que não tinha nada de sinal de celular. Nesses dias não me fazia nada. Eram dias bons que eu não tinha... Que tava tudo desconectado, não tinha que atender esse telefone, não tinha que falar com ninguém. Era ótimo. Acho que é o pensamento que eu tenho, né? E quando eu não tinha? Por que que funcionava? Quando eu não tinha, eu fazia o quê? Eu não consigo me lembrar de como era o tempo sem essas coisas. Entendeu? Não consigo me lembrar certo do que eu fazia pra matar o tempo nessa época. Eu dormia, não é possível. Não fazia porra nenhuma, cara. Como que a vida era antes? A gente fazia fogueiras, desenhava nas paredes e contava histórias sobre os nossos ancestrais. A gente brincava com outras crianças, cara. Pô, eu brincava na rua, cara. Isso já existia. Eu falava com meus amigos pelo telefone, cara. Não, eu conhecia as pessoas pessoalmente, cara. Eu acho que o meu maior problema em relação ao vício relacionado à tecnologia é que ele te afasta das pessoas. Então, é as redes sociais te deixando antissocial. Porque você usa a rede social pra... É agregar outras pessoas, mas você se afasta delas, pessoalmente falando. Então eu acho que esse é o meu problema, assim, maior, porque... Tô contigo. Eu não vejo, acho, o fato de eu ficar sem e sentir a... Como chama? A abstinência daquilo. Eu vejo pelo fato de que, às vezes, eu estou frente a frente com a pessoa e eu não tenho nada pra falar, entendeu, com ela. Por mais que eu esteja mega informado, que eu tenha lido todas as notícias do G1, da Folha, do caralho A4, eu não sei o que... Tipo, eu olho pra pessoa e, tipo, fico em silêncio, não tenho o que conversar com ela. Porque eu fico muito tempo conectado e acabo esquecendo que existe um mundo ao meu redor, sabe? Deixa eu só falar só mais uma coisinha. O que também é uma puta de uma hipocrisia, porque eu sei da situação... Eu sei que é errado e eu não tô fazendo nada pra melhorar, entendeu? É uma hipocrisia minha. Ah, isso é todos, né? Todos nós. Mas eu li um texto esses dias que eu achei interessante, porque... Era um texto que dizia o seguinte, que as pessoas tendem a demonizar muito, dizer muito rapidamente que a internet atrapalha o convívio social. Enquanto a gente pode dizer que sim, isso é verdade, não quer dizer que... Você não pode julgar que isso é a raiz de todo mal, que as pessoas não se falam mais por causa... da internet. E querendo ou não, a internet aproxima também as pessoas. Eu consigo conversar com vocês por causa disso. Não, é entendeu? Verdade. Eu só... É assim, eu acho que é aquilo que o Mugi falou. É tudo o que é demais, sabe? Você consegue demais, usar... Certeza. Você pode ter uma ótima relação com a internet e mesmo assim ter uma vida totalmente normal. Alguns casos, que nem o meu, a gente acaba atrapalhando. Mas também não é 100%. Eu não sou o antissocial do mundo que se fecha e então, esquece da vida. É. Eu tenho uma vida, eu tenho tudo pra fazer. Mas às vezes eu percebo que isso me atrapalha um pouco, entendeu? Uhum, é que assim, eu penso, a internet me ajudou alguns momentos mais difíceis, porque eu acabo tendo, por eu estudar numa universidade grande, eu tenho um problema do seguinte: durante as férias, durante o fim de semana, não tem ninguém pra sair aqui. Eu na cidade onde eu moro, o pessoal volta pras suas casas e eu não tenho muita gente aqui por perto, entendeu? E mesmo numa época em que eu tava meio que numa certa crise existencial, eu tive a chance de conhecer pessoas, tive a chance de, sabe, interagir com pessoas e ver esse lado justamente de interação, de você se aproximar das pessoas, não sem o se aproximar físico. Isso é muito legal. Isso é legal e tem que ser encarado com cuidado, claro. Só que as pessoas tendem, por exemplo, a achar que só por que relações sociais à distância não são reais. Isso eu já não consigo concordar. Claro. Não, eu também não. Eu acho que hoje em dia é possível. Nós somos a prova viva disso. De que é possível você fazer amigos de verdade via internet. Nossa, aqui o projeto X é a prova viva disso. Mas eu acho que, por mais que a gente esteja na internet, é primordial que a gente também esteja pessoal, sabe? Fisicamente. Uhum. Não, eu valorizo mais essa parte pessoal mesmo. Encontro pessoal. Eu fico um pouco triste justamente porque eu acabo sendo uma das poucas pessoas da staff que mora mais longe. Vem pra São Paulo, Dri. Vem pra São Paulo. Deixe também que tá ouvindo a gente. Vem pra São Paulo. A vontade é grande. Eu vou aí quando eu começo... Eu vou acabar tendo que ir pra trabalhar, mas... Por mais que sinta falta, a gente se conheceu graças à internet. Isso é importante, entendeu? E pode levar a você conhecer a pessoa in real life, entendeu? Acho que algumas das coisas mais legais foi justamente quando eu conheci pessoas com quem eu conversava à distância. Foram experiências muito legais. Muito legais mesmo. É que o pessoal do Projeto X, no meu caso, não a maioria, mas alguns que nem o Mug e o Rhodes, eu conheci primeiro na fisicamente, pessoalmente, pra depois conhecer na internet. Mas alguns, que nem o pessoal, que nem a Fer, o Cabeça, várias pessoas eu conheci pela internet. A Adri, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas faço questão de que isso um dia aconteça. Por favor, também faço. Mas é estranho, porque por mais que o pessoal fale, amigo de internet não é amigo de verdade. Não, é mentira, cara. É verdade. É mentira. É verdade, mas eu só acho que a gente não tem que ficar só na internet, porque o você estar na internet, você acaba, querendo ou não, você acaba se desligando um pouco da realidade. Isso não é bom, entendeu? Não é tão bom. Esse é o ruim do vício. Esse acho que é o lado ruim do nosso vício, vamos dizer assim. É muito legal você conhecer pessoalmente uma pessoa com quem você já conversa. O pessoal do site mesmo, que eu já tive a chance de conhecer, outras pessoas que eu conheci, que eu conheci pela internet, que eu tive a chance de conhecer pessoalmente, é muito, muito legal. É muito, muito gostoso você levar, passar isso pro campo do real, entendeu? Recomendo pra todos. É que assim, é muito bom. Não que não seja real, mas é que eu acho que a nossa sociedade... Fica mais gostoso. A nossa sociedade impõe que não é, sabe? Mas pra mim é real. Pra mim não tem diferença hoje de você fazer um amigo na internet e você fazer um amigo pessoalmente, sabe? Bem, só vale lembrar que a primeira coisa... quando você for encontrar alguém, tipo, da internet, se encontra em lugar público, essas coisas, só porque a internet às vezes pode... não ser tão real quanto ela aparenta ser. Exatamente. E outra, não é apenas ir lá e você ver uma pessoa no chat da UOL e já vai marcar um rolê no shopping com ela. Não, gente, com a pessoa primeiro, o pessoal aqui do Projeto X, a gente tem uma ficha de cada um aqui, porque eu conheço as pessoas, eu não sou aí de sair com qualquer um. Minha mãe até hoje tem medo dos meus amigos da internet, sabe? Porra, você conheceu pessoas na internet, que é isso? Que absurdo. Meus pais, eles tinham, tipo, puta medo quando eu comecei a encontrar pessoas pela internet. Ainda mais que a primeira pessoa que encontrei pela internet foi o Marcos. Mas só um negão de 2 metros de altura, qual o problema? Só um negão de 2 metros de altura. Mas depois eles viram... Mas são eles pessoas conheceram o Marcos, que eu conheço, que eu converso todo dia, que eu sei que são de verdade, sabe? Não é um sequestrador, um pedobier, qualquer coisa do tipo. Uma coisa que eu digo de um problema nesses vícios, cara, que eu digo vícios mesmo na parte da rede social, é porque como você acaba sendo exposto a muitas coisas, né, você acaba descobrindo a verdadeira natureza do ser humano. Muitas coisas. Cara, e você e fica não é tão... boa, a natureza do ser humano não é boa. Cara, você fica tão puto com cada coisa que acontece, que você lê, que te compartilham. É sério, cara, é quase que uma droga esse negócio aqui. Porque você vê assim, cara, que idiotice, por que esse ser humano está fazendo isso? Por que ele tem coragem de comentar isso? Ou por que esse grupo de ser humano fez isso com esse coitado indivíduo, assim, sabe? É aquela revolta que gera, né? É uma das minhas promessas pra 2014, cara. Lê menos comentários do G1. Porque... comentários do G1. Faz bem pra vida ler menos comentários do G1. É, eu vi uma hoje, uma lei estadual e o cara... Falando de uma lei estadual colocada em prática, e o cara comentou lá embaixo, fora Dilma. Aí alguém comentou embaixo, o que a Dilma tem a ver com isso? Aí já começou a discussão. Daqui a pouco eles estavam falando de igreja, que Deus vai voltar e vai punir todo mundo. Então, cara... É aquele negócio que a gente fala, é o câncer. É o câncer. Não, tem os trolls, sim, mas é entender a palavra ignorante, cara. Ignorante não é o cara que não entendeu a coisa, é o cara que... O cara que se fecha pro mundo, que cara. Não, eu acho que é o cara que não... Que não é o cara que não entende. É o cara que não quer entender, entendeu? Isso, exatamente. É o cara que se fecha pro mundo e ele vê assim... Essa é a minha opinião, dane-se, tá certa o que eu falei. É. O resto é tudo merda, né? E uma coisa que me irrita também bastante, ainda mais no Twitter, cara... É o pessoal que tenta se promover na base da polêmica, cara. Eu já dou tanto um follow em tantas coisas que acontecem aqui. Tanta babaquice que as pessoas querem tentar ser polêmico só pra isso, cara. Pra quê? Pra ganhar um seguidor a mais? Não, eu não acho que isso é legal, cara. Eu acho que, pra mim, o maior problema que a tecnologia me causa chega a ser algo até de saúde. Por quê? Eu fico tão focado na tecnologia de noite... É minha coluna. Que eu acabo indo dormir muito tarde, às vezes. Ah, e não durmo bem. Fico torto da coluna. Quem então, não? É óbvio que eu tenho os mesmos problemas que todo mundo já falou. Mas esse problema, pra mim, também é muito crucial. Porque é aquele negócio que vocês, muitos já devem ter visto alguma tirinha. Você querendo ir deitar, mas o computador não deixa. Isso. Alguém já assistiu aquele episódio de Eu, a Patrulha das Crianças? Que o Michael Caio coloca uma máquina de cassino na sala, que a máquina começa a conversar com o Júnior. Eu tenho essa sensação às vezes. Tipo, eu tô deitado na minha cama, eu olho pro computador, ele olha pra mim, aí ele começa a falar comigo e quando eu vejo eu já tô lá uma hora e meia, entendeu? Então... Não, a insônia é terrível, cara. Acordo às 4 da manhã. Ah, deixa eu entrar no Twitter rapidinho, vai. Depois eu durmo, cara. Vamos finalizando esse podcast, mas antes vamos parar e filosofar um pouco. Esse vício que a gente tem, será que tem cura? A gente pode... Se curar dessa situação tecnológica nos tempos de hoje, rodeado de tecnologia que a gente está, é possível? Cara, É porque... Sim. Eu acho que se a gente fizer, que nem tem um instituto nos Estados Unidos, eu ia falar Instituto de Massachusetts, mas não é de Massachusetts. Tem um instituto... Massachusetts. Eu não sei falar, eu falo Massachusetts. Não, então, mas tem um instituto nos Estados Unidos que eles tentam fazer esse processo de cura tecnológica. Eles deixam a pessoa trancafiada, tipo, num prédio, sem internet, sem comunicação nenhuma, por 45 dias. Tratamento de... Eles falam que quando ela sai... Ela volta a usar um pouco, mas ela não fica daquele jeito que, tipo, tava antes, tá ligado? Que nem a gente. É um tratamento de choque mesmo, hein? É um tratamento de choque, forte. Total. Entendi. Você tem que ficar... E naquele prédio tá um monte de gente que nem você. Que, tipo, você ficou lá trancafiado junto com um monte de gente que também tava querendo internet, querendo tecnologia e coisas assim. Ou dá pra fazer um reality show legal isso, né? 12 pessoas viciadas em internet e só um computador pra todas elas. Já pensou que legal? Ia virar Hunger Games em algum momento, cara. Ia virar Hunger Games. Seria divertido. Alguém ia seria morrer. Seria muito não, divertido. Não, já tem um joguinho assim que se você, assim... Vão todo mundo sentar na mesa, todo mundo põe o seu celular ali em cima da mesa. O primeiro que pegar, perde o jogo. Olha só. O primeiro que pegar, paga a conta. Não, melhor, paga a conta. Não, assim eu só mesmo. Eu acho que não precisa de nada disso. Eu acho que é só as pessoas olharem pro lado e descobrir que tem outra pessoa do lado dela. Sabe? Não tem, não, cara, tô sozinho, não, em casa. Você entendeu, eu tô falando filosoficamente. Para de ser, não se faz idiota. Então, a ideia é você saber que existem outras pessoas e você incentivar a conversar, a conversa física, pessoal, porque isso ajuda pra caramba você a não viciar nas outras redes. Eu não acho que a gente tem que ser radical a ponto de falar, não, eu não entro mais no Facebook, não. O Facebook hoje em dia ele é necessário, querendo ou não, ele é necessário. Então eu acho que a gente só tem que saber que não é só o Facebook, que a relação física também é importante, ela tem que existir. Só isso, já é o suficiente. Não sei se pra todo mundo isso é o suficiente não, viu, Kiva? Mas enfim. Primeiro que a pessoa precisa realmente querer abrir mão. Exato, desse vídeo. Exatamente. Uhum. Porque assim, é muito tem fácil. Que querer mudar. É muito cômodo você se convencer de que você depende da tecnologia pro seu trabalho, pro seu estudo. Realmente é muito cômodo você dar essa desculpa. Eu dou essa desculpa, eu fico muito tempo no computador porque eu tenho coisa pra fazer. Mas, cara, sejamos realistas, sejamos sinceros. A gente sabe que não é por isso. Olha, eu digo uma coisa, final de 2011 eu tava lá em Berlim, né, e eu fiquei num lugar lá que, por um mês e meio, eu fiquei num lugar lá que não tinha internet, né, por questão de custos. Onde é que eu estava sempre quando eu queria mandar e-mail pra vocês, ó, galera? Starbucks. Sempre no Starbucks. Eu lembro, você falou, todo Starbucks. Usando a internet da Starbucks. Você virou cliente preferencial no Starbucks. Cara, eu fiquei tão viciado naquela falta de internet. Aí junta dois vícios comuns, da internet e café. Pronto. Café? É assim mesmo. Café. Eu acho que muitos ouvintes vão acabar se assemelhando com algumas coisas que a gente falou nesse cast. Se não, os caras vão falar, puta, esses caras são doentios. É possível. É normal. Então, se vocês têm casos de vícios tecnológicos, nos por favor, comente, mande e-mail, nos conte, nos informe, que fora que a gente vai ler no próximo podcast, a gente vai se sentir melhor. Saber também. Que não é só a gente não tá sozinho nesse mundo. É. Nós somos os únicos malucos no mundo. Bug, agora só antes de encerrar, eu queria deixar uma reflexão. Vai, manda. No dia do juízo final, quando você estiver no purgatório, todas as suas mensagens que você mandou e recebeu no WhatsApp serão exibidas num telão celestial, junto com todas as imagens e vídeos que foram compartilhados. Ou seja, digo mais, e tudo o que você viu no Ctrl Shift N. Tudo que você viu no private. Tudo que você viu no private vai aparecer ali também. Deus tá vendo essa zoeira. Eu diria mais, eu vou twittar isso, gente. Deus tá vendo essa zoeira. E eu diria mais, nunca vai em nenhum site, qualquer coisa em que você tenha uma parte escrita Not Safe for Work pra visitar. Muitas vezes você pode encontrar coisas que vão te traumatizar pra sempre. Eu tenho a seguinte regra, não dá pra ver no trabalho, não veja nem em casa. Bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem agora com os e-mails. Falou, galera. Tchau, tchau. Isso aí, galera. Beijos. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop, have a time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Aê, caixa de entrada. Comes out, I knock them up as if I'm cow. With silver bolts and enemies been slain, I'm glad you're vain. Está começando, começando mais uma caixa de entrada, E essa semana, de um jeito maluco, vamos falar do podcast da semana passada, ler os e-mails que a galera mandou e falar um pouquinho das dicas do próximo podcast. Oh, yeah. Mas antes de qualquer coisa, vamos passar os nossos contatos para a galera. Tu não tá esquecendo de nada, não, filhote? Eu sou o Kiba e comigo está... Adri, claro, que foi solenemente ignorada no começo. Eu entendo. Eu entendi em direto, não precisa falar de novo, não. Foi mal, Adri. Eu pensei tanto que eu errei. Foi mal, a vida é assim mesmo. A gente pensa e erra de novo. E erra. Bom, antes de qualquer coisa, nossos contatos são... Primeiro, nosso site, claro, que se você estiver ouvindo a gente pelo feed e ainda não conhece, é www.projetoxpodcast.com.br. Mas você pode querer mandar um e-mail pra gente, que você manda pelo... contato@projetoxpodcast.com.br. E se você tem Facebook, quer entrar na nossa página, nosso Facebook é o... facebook.com/projetoxpodcast. Mas se você é um twitteiro e você gosta de viver a vida em 140 caracteres, você vai achar a gente em... @projetoxpodcast. Mas se você gosta de interagir e quer conversar com a galera o tempo todo, a gente tem um grupo no Facebook que é o... facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E agora a gente também tem que mandar um oi pros nossos parceiros: Anybody, Dollarscast, Otaku Company, o Legcast, Ota Crazy, o Mini Clouds, Level 1, Omega Cast, Otacologia Cast, Coffee Unlocked, Clamp Project, Coletivo Cult, Cast Wars. E é isso aí. E essa semana a gente vai agilizar, não vamos ficar falando um monte de coisa antes de ler os e-mails. Vamos direto para os e-mails. Primeiro e-mail é do Rafael Padilha, que vai ler é a Adri. Olá, tudo bem? Bom, para começar, gostaria de agradecer vocês por me fazerem ter vontade de jogar a série toda. De nada, estamos te fazendo um favor. É, lembrando que o podcast da semana passada foi Kingdom Hearts, né? Ele tá falando do podcast Kingdom Hearts. Agora eu vim contar como conheci a série. Estava lá assistindo Falecido Animax, de repente aparece o clipe de Sanctuary com aquela CG de intro do 2. Minha reação foi: que lindo, cara, eu preciso disso. Então comprei o 2, então meu mundo mudou. Eu te entendo. Sobre a dica Branca de Neve, sei lá, foi no chute. Então, filhote, então... você passou um pouquinho longe. É, um pouquinho. Mas eu até entendo a maçã e o passarinho, porque a Branca de Neve fala com os passarinhos. Mas ótimo cast, adorei, até a próxima. Rafael, obrigado. Esse feeling da intro de Sanctuary, acho que todos compartilhamos dos seus sentimentos. Nós sabemos o que foi ver aquela intro e ficar: eu preciso disso pra minha vida. Todos nós estivemos lá. Próximo e-mail é o do Roberto Zurita, que quem vai ler é o Kiba. E aí, galera do Projeto X Podcast, my name is Roberto, got to memorize it again. Eu não gosto de falar inglês, Roberto, eu sempre pego seu e-mail, já a segunda vez seguida. Mas enfim... Cara, Kingdom Hearts é muito foda. Eu conheci Kingdom Hearts da mesma forma que o Cabeça. Vi uma revista sobre Kingdom Hearts 2 e consegui o jogo um pouco mais tarde. Joguei ele por diversas vezes, pois eu consegui em uma época que estavam sem memory card. Fazia maratona quase todo dia e ficava muito bolado porque toda vez eu tinha que recomeçar. Cara, que dureza. Mas a jogabilidade era super divertida e a história era muito boa, apesar de eu não ter entendido nada. É, ninguém entendeu até hoje. Relaxa. No final eu não consegui zerar, pois ele acabou quebrando antes disso. Anos mais tarde eu consegui o primeiro emprestado do meu amigo e ficava cada vez mais empolgado com a franquia. Até que cheguei no que eu acho que foi o ápice do primeiro jogo, que foi Radiant Garden, ou Hollow Bastion, que me fez amar a série. Depois consegui pegar o segundo emprestado do mesmo cara, e aí que foi a merda começou. Comecei a prestar muito mais atenção na história, o que me fez perceber que eu não sabia nada. Todos estivemos por aí, filho. Consegui descobrir algumas coisas no jogo, mas estava faltando muita coisa. Foi aí que comecei a pesquisar muito sobre Kingdom Hearts 1, 2 e Chain of Memories. Com o passar do tempo, eu dei meu jeito de jogar todos os jogos, mesmo sem ter PSP e DS. Pegar do amiguinho, jogar por emulador, ver pelo YouTube, o que é muito triste, mas enfim, o que não fazemos por séries que a gente gosta. Pra mim é muito difícil escolher um jogo, para todos as Sony são perfeitos. Primeiro foi o que me cativou pela história, o segundo pela melhor jogabilidade, e o Birth by Sleep porque ele acrescentou tanto à história, deixou ela tão fechada, é, mais ou menos. E começou daqueles caras que ficam horas tentando entender as relações entre os personagens, porque aquilo é ou não é, esse jogo foi perfeito pra mim. Como a Adri, o meu personagem favorito é o Rico, oh, yeah, pela redenção dele, que foi muito bem trabalhado. Eu ainda acho o Rico um personagem chatíssimo, mas tudo bem. Absurdo isso, absurdo. O meu mundo favorito é Radiant Garden, Hollow Bastion, pois tudo que é épico corre neste mundo. Cara, Kingdom Hearts pra mim é o meu jogo da vida, porque pra mim ele é completo, a história é muito bem trabalhada, ele é divertido de jogar, consegue mexer com meus sentimentos com maestria, tem uma trilha sonora épica, Hikari Passion e Dearly Beloved são muito boas, sem falar nas músicas in-game. Cara, aquela versão de Hikari que a gente fez no karaokê foi horrível. E publicaram aquilo na fanpage. A culpa não é da música, a culpa é de vocês, desculpa. Então, não era pra ter publicado colocar na fanpage. Se algum dia eu ficar famoso como cantor e aquilo vir à tona, vai ser triste. Vai ser inspirador, todos começam de baixo. Pra quem viu, só justificando, hoje a gente tava no últimas horas do karaokê, eu já estava rouco, já tinha cantado bastante, então minha voz tava uma merda, tá? Só desculpas, pra desculpas, constar. Desculpas. É só isso que eu tô escutando agora. Na minha voz normalmente é uma merda, mas tava pior. Mas enfim, sem falar na maneira poética que eles conduzem certas partes do game, como a parte do Roxas, que vocês citaram. Ver o Roxas indo encontrar os amigos no final do Days dá um aperto no coração. Cara, se eu escrevesse tudo que eu quisesse, eu ia acabar fazendo uma nova pauta, um trabalho acadêmico. Sou muito fã da série, tanto é que comprei o meu 3DS por causa do Dream Drop Distance, que por sinal é um ótimo jogo. Sim, é um ótimo jogo. Foi o Kingdom Hearts que eu mais joguei, porque eu tive que trabalhar em cima dele. Mas enfim, ao contrário de todo mundo que comprou por causa de Pokémon. O cast de vocês foi muito bom, valeu e até mais. Obrigada. Muito obrigado, Roberto Judita, pelo seu e-mail. Muito obrigado. Nós adoramos Kingdom Hearts. Kingdom Hearts é muito legal. Eu também já tive a minha época de viciado. Não tanto quanto a Dri e o peço do pessoal que gravou, mas também fui. Eu ainda não consegui entender a história, mas um dia, quem sabe, alguma coisa faça sentido. Muito obrigado e continue mandando e-mails para o Projeto X Podcast. Por favor, continue. O próximo e-mail é do Jean Felipe. Olá, galera. Aqui quem fala é o Xion. Eu fiquei um tempão sem ouvir e mandar e-mails e nem sei o porquê. Mas depois que eu vi que era Kingdom Hearts, meu favorito do PS2, eu decidi falar com vocês para parabenizá-los pelo assunto. Muito obrigado. Eu também comecei pelo 2, porque eu tinha um amigo que trabalhava numa loja de game, mas nunca tinha visto nada do jogo. E eu comentei que eu vi um dia num programa de TV. Aí um dia meu pai foi comprar jogos de PS2 pra ele. Sim, ele joga videogame. E esse meu amigo comentou isso com ele. Só que ele me passou o 2, já que o 2 fica escondido no outro. Aí pensa como eu entendi tudo. Quem não? Tem algumas coisas que me marcaram nessa linha de jogos que gostaria de compartilhar com vocês. Uma delas é o Sephiroth. Sephiroth. Que todas as vezes que ele aparece, ele consegue ser mais difícil que o último chefe de todos os Kingdom Hearts juntos. Ouvi dizer que o Sephiroth, ele é melhor no Kingdom Hearts do que no Final Fantasy, que é a série que ele deveria ser melhor. Mas eu não tô aqui pra falar disso. Outra coisa são os mundos que poderiam aparecer. Como um de vocês esqueceram de citar que seria Power Rangers na época em que ele pertencia à Disney? Imagina o Sora no Megazord, velho. Que bizarro. Velho, as possibilidades disso são maravilhosas. Imagina o Sora, o Luke Skywalker e o Indiana Jones num Megazord. Por que não me contrata pra fazer o Kingdom Hearts 3, cara? Vai ser perfeito. Eu acho que vai ter um mundo de Frozen no Kingdom Hearts 3. Eu acabei de assistir Frozen e acho que vai ter um mundo de Frozen todo congelado. No castelo da Elsa. Vai ser foda. Já que a gente tá falando de Disney, eu casaria com a Elsa. Nesse calor infernal, eu casaria com a Elsa. Olha o interesse aí. Olha o interesse. Porque, cara, ia ser geladinho, cara. Vamos voltar pro meio do Jean. E tem algo que vocês comentaram sobre a Pixar, sobre os filmes deles não serem interligados. Já ouviram falar da teoria da Pixar? Sim, eu acho que inclusive alguém mencionou, mas eu devo ter editado por alguma razão. A teoria Pixar é a parada mais bizarra do mundo. Não, assim... Pode até fazer sentido, mas é bizarra. Eu lembrei, foi o Mugi que mencionou, só que eu cortei e eu não me lembro por quê, porque acho que já tava ficando muito longo. Mas enfim. Alguém no ponto falou que foi o Mugi, tá? Não foi a Dri que lembrou, não. A gente sabe da teoria, a gente não mencionou porque, querendo ou não, ela não é oficial. Exatamente. Oficialmente não existe ligação entre os filmes da Pixar, além de umas pequenas referências, tipo o caminhão do Pizza Planet, essas coisas. Tem uma coisa que eu nunca entendi. Por que diabos o Roxas e o Ventus têm a mesma cara feia se o Roxas é o nobody do Sora? O Roxas não tinha que ter a cara do Sora? O Vanitas tem a cara dele. Outra coisa que eu fico com raiva é o Synthetize, porque pra mim só faltou um Orichal com mais pra fazer a última weapon. Dica pra você que não conseguiu esse Orichal com plus. Provavelmente você não terminou todos os torneios do Hades. Esse último Orichal, se não me engano, é um prêmio dos torneios mais difíceis. Se você vai jogar, volta nele e tenta fazer esse torneio de novo. A dica primordial aqui no Projeto X, cara, é nunca discuta Kingdom Hearts com a Dri. Ponto. E tem uma coisa que ninguém comentou, que é a morte do Pateta antes da Batalha dos Mil Heartless, que fez todo mundo chorar com certeza, cara. Puta, eu falei pro meu irmão que o Pateta não morria, cara. Eu lembro assim, eu não cheguei a chorar porque eu tava muito chocada com aquilo. Mas é o Pateta, como ele morreu? Como pode o Pateta morrer? Se o Pateta morreu, o Mickey tem que morrer. Aliás, isso foi comentado no cast. Vocês perguntaram um pro outro o que gostariam em Kingdom Hearts 3. Eu queria ver o mundo da Marvel, o louco, e uma invocação do Zé Carioca, o mínimo, que nem o Summon do City. Summon do Zé Carioca eu até entendo, eu até acho que ia ser legal, mas cara, imagina só, tipo, você ter que trabalhar pro Nick Fury ou só era ter um dia de Vingador. Ia ser de Vingador. Ia ser foda. Mas ainda prefiro o mundo de Frozen, porque é geladinho. E eu tenho um desafio pro Mugi: fazer um podcast sem fazer nenhuma referência a One Piece, nem mesmo citar o nome desse anime. Senhor Mugiwara, você que é o nosso ponto off, você aceita esse desafio? Toda vez que eu edito o podcast que o Mugi está, que ele fala de One Piece, a gente corta. A gente tenta cortar. Mas tem hora que não dá. Vamos policiar o nosso amigo, porque ele vai cumprir esse desafio querendo ou não. E eu não faço a menor ideia do que seja o próximo tema, mas eu pensei em filmes da Disney, velho. A maçã enganou todo mundo, né? É, mas a Disney duas vezes não rola, cara. Não dá certo. Abraço pra todo mundo e até a próxima. Fui. Valeu, Jean, pelo seu e-mail. Muito obrigado. E continue mandando e-mails para o Projeto X Podcast. O próximo e-mail é do Black Star. E eu vou ler pra vocês. Yo! primeiramente eu devo dizer que fiquei o dia 20 inteiro apertando F5 pra ver se já tinha saído algo do cast de Kingdom Hearts. E hoje, quando eu vi que foi lançado, eu gritei Kingdom Hearts, fuck yeah! Da mesma forma que gritei quando vi a parte 2 de Pokémon. É isso aí, cara. Agora eu preciso parar. Uma coisa. Vocês me zoam por ser fangirl de Kingdom Hearts, mas, velho, os e-mails que a gente recebeu semana passada quando a gente falou o tema e essa semana quando saiu o cast de verdade provam que eu não sou a única. Eu gostaria de falar que Kingdom Hearts é meu jogo da vida, mas não posso já que existe Pokémon e Chrono Trigger. É, você tem razão, Blackstar. Eu conheci Kingdom Hearts em 2006. Meu tio tinha um e joguei um pouco. Não cheguei a completar nem metade do jogo. Por volta de 2009 e 2010, peguei emprestado de um amigo Kingdom Hearts 1 e 2, completei o 2 primeiro e depois o 1. Gente, por que você não jogou o 2? Rodrigo, não faz diferença, vamos combinar. Não faz diferença. A história não vai fazer sentido do mesmo jeito. Em 2012, joguei o Recoded e o 358/2, porque eu não sei falar isso em inglês. Kingdom Hearts é um jogo que faz eu me sentir bem enquanto jogo. Eu gosto da trilha sonora, do character design, da nostalgia que vem com a história da Disney, da emoção que a história do jogo traz. Basicamente, eu gosto de tudo que Kingdom Hearts me proporciona. Cara, só fazendo um comentário aqui, eu tava jogando um e-mail remix, fiquei maluco quando aparece o Sora em cima dos quadros das princesas. Eu falei, caralho, que legal isso. Eu sou o tipo de pessoa que não joga um jogo apenas pelo gráfico bonito, ter bastante ação, por ser fácil de jogar ou simplesmente porque todo mundo joga. Eu gosto daquele jogo que tem uma boa história. O jogo que transforma aquele mundo fictício em real, que te faz chorar, que te deixa feliz e triste junto com os personagens como se você fizesse parte daquele universo. Que no fim do jogo você fique feliz por ter sido parte daquilo. Ao mesmo tempo triste por ter acabado e com gostinho de quero mais. Cara, você tá descrevendo Zelda pra mim. Isso é descrição básica de jogo da vida. Tipo assim, o jogo que te marca de verdade. Para mim, Kingdom Hearts consegue fazer isso perfeitamente. Bom, gostei muito do cast. É sempre bom ouvir opiniões de outras pessoas sobre um gosto em comum. Quem nunca jogou Kingdom Hearts com certeza vai querer jogar depois desse podcast. E quem já jogou com certeza vai querer jogar de novo. Por sinal, eu até adquiri o jogo pra jogar de novo. Esse e-mail já está grande e mesmo assim vou dar as dicas. Windows, Twitter e Apple. Finalmente! Não faço ideia de qual é o tema da vez. Acho que vai ser algo relacionado à tecnologia, computadores e redes sociais. Por hoje é isso. Continue com um bom trabalho. Parabéns, parabéns. Você acertou. Você acertou. Muito obrigado. Alguém acertou. Tava difícil essas dicas, eu acho. Apesar que o cara chutou Branca de Neve porque ele tava no hype do Kingdom Hearts, né? É bem possível. Valeu, Blackstar, pelo seu e-mail. Continue mandando e-mails para o Projeto X. O próximo e-mail é do Daniel Crisóstomo. E aí, galera do Projeto X, sou Daniel, 29 anos, de São Vicente. Parabéns pelo ótimo cast de Kingdom Hearts, que é uma das minhas franquias de games favoritas. Mas, infelizmente, é muito difícil acompanhar todos os jogos. Pois é, joguei apenas os de PS2 e do PSP. E, como a maioria dos fãs da série, estou muito ansioso pelo Kingdom Hearts 3, principalmente após ver o vídeo secreto do Birth by Sleep Final Mix do PSP. Com relação às dicas, eu não faço ideia, mas vou chutar Hitchcock. Caraca! Janela, seu famoso filme Janela Indiscreta. Passarinho, outro de seus filmes. Pássaro. Maçã, sei lá, talvez fosse sua fruta favorita. Forte abraço e na guarda de uma possível parte 2. Duas coisas. Eu não tinha pensado no cast Hitchcock até o momento. Você deu uma dica bacana, uma ideia bacana. Talvez a gente possa pensar nisso. Eu acho que a ideia da parte 2 é mais legal do que a ideia do Hitchcock. Oh, para. Hitchcock é foda, vai. Quanto ao Kingdom Hearts parte 2, já é um pouquinho mais complicado. Porque, a menos que você queira esperar 5 anos quando o Kingdom Hearts 3 sair. E é isso. Obrigado pelo seu e-mail. Continue mandando, continue dando teu retorno. E muito obrigado mesmo. Muito obrigado. E acabando os e-mails, vamos mandar os abraços da semana. O primeiro abraço para o nosso novo estagiário, Rafael Fer. Sejam bonzinhos com ele, tá? A gente sabe que a vida de estagiário é difícil e a gente já vai torturar ele bastante. Então, vocês ouvintes e leitores, por favor, sejam legais com ele. Tem também um abraço pro Leonardo Machado, pro Trionaut, pro Rafael Taira, pro Henrique Souza. Se não me engano, é o Henrique Souza que mandou um Te Amo, Dri, né? De novo, gente. Obrigada por todo o carinho, mas não, ok? Adri é a musa do Projeto X. Não, para com isso! Pro Pedro Klein de Souza, pro Thomas Lima, pro Mário Toledo, que participou do podcast Obrigadão. E abrilhantou a participação do Kingdom Hearts da semana passada. Pro Fudin, pro Matheus Cavalcante e para o Osvaldo. É isso aí, muito obrigado, galera. Tem um abraço especial que eu quero mandar. Um deles é pra Babi, que foi uma das pessoas que, pra quem eu mostrei o cast, que começou a jogar depois de ter escutado. Babi, você tomou a melhor decisão da sua vida. Abraça o seu lado fã de Kingdom Hearts, você vai precisar dele. E reserva bastante espaço no seu cérebro pra você tentar entender isso, porque tá foda. E de novo, um abraço pra galera da Kingdom Hearts Depression, que ajudou a gente a divulgar. Abraço pros múltiplos grupos de Kingdom Hearts, pra onde eu mandei o link, que escutaram e que curtiram e que comentaram e que espero que continue escutando a gente. Espero que vocês tenham gostado. A Adri tá parecendo o clipe Beijinho no Ombro. Os créditos é maior que o clipe. Mas, enfim. Na verdade, é mais um agradecimento especial mesmo, porque, cara, o retorno, eu tenho que falar, o retorno desse podcast me deixou muito feliz mesmo, sabe? Feliz de verdade. Obrigado de verdade pra todo mundo que escutou, pra todo mundo que comentou, pra todo mundo que curtiu. Eu vou mandar um abraço especial pro Caio Rusai, meu companheiro de banda que também ouviu o podcast e comentou comigo e com o Mugi sobre o podcast, porque ele queria ter participado e a gente não chamou ele, desculpa, Kai, mas é que sabe como é, né? O negócio é maluco. As gravações são de última hora aqui no Projeto X, é uma loucura. Mas é isso aí. Muito obrigado e um abraço para você. E finalizando finalizando este podcast, vamos falar das dicas da semana passada. As dicas da semana passada foram janela, passarinho e maçã, que só uma pessoa acertou, que foi o Blackstar, se eu não me engano. Isso. Parabéns, Blackstar, você foi o único que acertou, você ganhou os pontinhos. E vamos para as dicas do próximo podcast, que serão Michael Jackson, Silvio Santos e Taiko. Pensem um pouco. Uau. A gente facilitou demais na semana retrasada. Na semana passada a gente tinha facilitado, e mesmo assim os palpites foram lá longe. Semana pois é, essa semana tá fácil, vamos... tá bem fácil. Tá, olha. Tá bem fácil. Tá fácil, pero não muito. Ah, eu sei que o pessoal vai gostar muito. Uhum. Ou não. Ou não, né? Essas dicas foram jogadas pro pessoal, então tá muito fácil. Então, galera, muito obrigado por terem escutado. Continuem escutando a gente, continuem mandando e-mails, continuem comentando. E é isso. Beijos e até mais. Falou, tchau, tchau, galera. Like falling stars. I could really use a wish right now. A wish right now.